chama dinheiro. Apenas um dos pobres, buscando os malotes. Sem clote, sem clote, dando Pelé no pop. Muda a estação, muda a geração, as composição, até a mente dos vilão. Hoje com trintão, continuo por amor, o mesmo sofredor, guiado pelo Senhor. Que cansou de chorar, agora quer sorrir. No asfalto de bandido, de Golf GTI. Da Gonzolândia, pelo menos uma vez por ano. É tudo nosso, eu tô pagando. Independente do sufoco, tô no jogo. Ardiloso, cauteloso, sorte pra nós. Asa pros inimigos, quebrando a banca. Fale nos cassinos, sorrindo. Independente dos olhar, de uns qualquer que tá no mundo pra atrasar. Olha só o que o demo faz, né, moleque? É moleque. Desde favela, gelo, gangsta rap. Deus do céu, São Paulo. Para o chapéu, Deus do céu, 011. São Paulo. Batimento cardíaco ainda é o mesmo. Mesmo CEP, mesmo endereço. Hey. Quem é entende, o pique de favela. O pulso ainda pulsa pelo rap, por ela. Hey. Vida louca, oh. É não chapa, aqui só inimigo. É que vem de graça, ninguém vai fugir. Uh-huh. Vai fugir pra quê? O sol nasce pra todos, não tem onde correr. Quer saber? Vou no rolê, vamos JJ no real. Notícias, menino é da hora, irmão. No mundão, tamo na contramão. Pesadão de disposição e boas intenções. Hey. O brilho da lua inspira os poetas. O sol aquece, bronzeia as donzelas. Hey. Favela, cê tem muito pra mostrar. Não só click e clack, o debate antes do bar. Chega de tretar, vamo apaziguar. Chega de fazer a mãe dos outros chorar. A ideia é uma só, firmão, sintonia. Hey. Mede em favela, mantendo a disciplina. Deus do céu, São Paulo. Para o chichapéu, Zona Sul. Deus do céu, 011. São Paulo, São Paulo. Mil grau é ver as cachorras latir. Quando vê devagarinho, Vectra vi. Os moleque é ruim mesmo, que é do bom curtir. Absolute Xandão, quem quiser só pedir. Quem? Vive a vida inteira no descabelo, sem nada no bolso. Só quer extravasar, mostrar que nós que tá com dor. É questão de pagar, nem querer ser o pá. Nós do lado de cá, só quer comemorar, brindar. Tchim, tchim, saúde, neguinho. Vamos brilhar no escuro antes que chegue o fim. As meninas só na ideia ficando facinho. Os meninos monstrão, pesadão, de brim brim. Vem de favela, então, já nasce num vira. Não tem dublê nem munição de mentira. Vejo vários de fora, querendo tentar. Sangue puro é nosso e não tem como imitar. Do fundão da leste ao extremo da sul, da norte oeste, exceto os cantos tá true. 011 SP, firmeza no lance. De menor, JJ, neguinho da falange.